Janeiro 32, é a torre. Janeiro 32, escuta. Eu poderia confirmar se a indicação do ponto de espera ela é confusa, porque é uma coisa que acontece bastante aqui em Salvador. Se for, eu gostaria que o senhor fizesse o reporte para que a Infraero tome providência a respeito da sinalização do ponto de espera. Afirmativo, o Pioneiro 32 vai reportar, mas também teve um pouco de desatenção aqui do piloto. A gente prestou atenção aqui no táxi, mas a distância do voo acabou não atentando para a barra de parada. Sente então, Pioneiro 32, controle 1198, decolador 12. 198, vai chamar o controle, grato, pede desculpas aí pelo exemplo. Salvador, boa tarde, 3105, pode ser a pista do zero pronto, só com a aeronave na final. Tana 3605, mantém o ponto de espera. Mantém, pode ser a 3605. 3605 para informação, duas aeronaves no sequenciamento para pouso. Sim. Alfa Romeo na rotatória, faça um 360 pela esquerda e reporta reinterceptando a final da 197. Para informação, sequenciamento de duas aeronaves para pouso na 190. Meu cliente está iniciando o 360 na presente para evitar aquela zona de Urubu. Cliente Lima Alfa Romeo, confirma a zona de Urubu próxima à rotatória? É, próximo ao lição. Ciente, Lima Alfa Romeo. Reporta reintercepção na final da 197. Ciente, reportará. Escuta, caso o mesmo chegue aqui, eu chamo o seu Bacopiar. Você está em qual parte? Pouso, aguarda pista livre, altímetro 1013. O vento no momento é 160 graus, 079. Guardando autorização, número 2, no 227, na 093, no ajuste. 1227 para informação, à sua esquerda, um tráfego aproximando da 107 posição. Fazendo espera para aproximação da 107, não interfere com a sua aproximação. Ciente, 1227. O Xené 6330, solo zona 5, livre à direita, chama solo em 121 no decimal 9. Livre à direita, solo 121 no decimal 9, 6330. Tráfico Salvador, boa tarde, Azul 4089, sentindo uma venda. Lima Alfa Romeo, devo agilizar ou retardar a chegada lá, só? Até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição BDEV. O controle é 119.8. Eu transpondo 5103-4089 da Azul. Sente autorizado, Vitória, nível 360, Vitor Whisky 50, até o destino. Decolagem 90, minha curva direita. Ajuda da EL, transição de 10. 198 é o controle, 5103 eu transpondo. Correto, chamo para o puxa acionamento, Azul 4089. Sente 4089. Paulo, bom dia, Xené 6330. Bom dia, Xené 6330, livre táxi. Via Alfa e Juliette, portão 05. Livre táxi, via Alfa e Juliette, portão 05, né? 6330. Sete, solo aos 1 no 7, livre à direita, chama solo em 1 no 2, 1 no decimal 9, um bom dia. Direita 219, Bruno, 227, bom dia. Vamos falar agora no 227, livrando na ponta. Bruno 227, livre táxi, via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa reporta antes do esquente, Bruno 227. Bruno 50 graus, 09 graus. Colagem utilizada, dando 0, até 36, 05. Alfa Romeo, 2 milhas da Capitão no Céu. Alfa Romeo 100, ainda não avisado, aguardo autorização de pouso. Azul 5021, está autorizado e chame táxi. Irmão Alfa Romeo na curta, final da 17. Gente, agora já avistado, livre pouso no 97, o vento é 140 graus 099. Livre pouso, Romeo. Decolados 119, chamam controle nenhum, 119, decimal 8, bom voo. Eita, está autorizado ingresso pela Juliette. Alfa Juliette, Papa Romeo 3, Bruno 227. Papa Romeo Quilo Serra Lima, na escuta da Fokker. Quilo Serra Lima está autorizado e Piauí, nível inicial é 160, até 90 milhas de Salvador. Na radial 251. Após, prossegue conforme o plano apresentado. Decolagem da 17, curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, direto radial 251. O controle 119, decimal 8. A torre 118, decimal 95. E o transponder 5133. Afirmativo, que o Serra Lima, conforme o aeroporto está coordenado, tentando aqui com o CGNA agilizar a sua decolagem, mas o mesmo, como a situação aqui está de aeroporto coordenado, a sua decolagem pode ocorrer a partir dos 1:35, 16:35, a partir desse horário o senhor poderá decolar, ok? O meu solo controlado, 2-1, autorizado, Vectrack, táxi até a base, reporta livrando a pista. Vamos para a decolagem dentro deste horário, chame a torre em 1895, o cotejamento está correto, uma boa viagem. Fala Azul 4021, com 102 a bordo, alternando com 24 horas de autonomia. Tente Azul 021, livre táxi, pelo pátio e Índia. O ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio, 1895, ponto de espera da 10, 5021, obrigado, galera. Boa tarde, 3216, para Fortaleza, 3700, tente na 3216, autorizado. Fortaleza 370 nível via Pesulu no 9 até Bangu. Após, conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Proti. O controle 119 decimal 8 e o transponder 5126. Tá 3216. 3216, 6370 Fortaleza, 10, esquerda, ponto, prosseguimos. Vamos no voo 19, voa boa, direto a Buco, depois Fortaleza. 19.8, 1263 Fortaleza, 8.0, 1.3, 2.3. Correto, está 3.2 no meio. O Ixam para o curso de acionamento, quando pronto. Parei. Solo azul 4098 da 8 puxa acionamento. Tá livre o puxa acionamento, azul 4089, chame tá. 4089, livre. Alfa Romeo no corte livre frequente. Sono 3-2, 1-6, curso médio, 500 na mesma. Página, está 3-2, 1-6, tráfego da Azul vai iniciar o táxi mais uns instantes aqui partindo do gate 8. Previsão para o seu pushback, 5 minutos. 5 minutos, 3-2, 1-6? Ou menos, ok? A previsão é entre 3 e 5 minutos. Aguarde que a aeronave da Azul já vai iniciar o táxi. Assim que possível, você vai ser autorizado. Obrigado, vereador. Livre táxi, via Pátio e Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1895. O 5021 autorizado, decolagem, pressionou 0, vento 180 graus, 07 nós, altímetro 1013. Decolagem, 5021. Azul 5021, decolar 227, controle em 1, 1, 9, 8. 198, 5021. O nome encolhe na sua equipe de sol, repórter táxi. Também táxi, 32 no meio da tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Eu sou 4089-0. Azul 4089. Ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10. 4089. Azul 4089, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 170 graus, 07 nós, altímetro 0 no 3. Gente, Azul, tipo, padrão, deputado, piscina 10, 4089, Azul. Quilo Serra Lima, reporte quando pronto para o táxi. O altímetro no 0 no 3. Abraço. Estou confirmando que o Quilo Serra Lima está tendo os lotes, não é isso? Os 40, ok? 1640. Gente, é decolagem só os 40, ok? Azul 4089, aos 30 decola, controle 119.8, bom voo. 098 controle agora, obrigado. Solo 32, meia da TAM, está acionado com 179 a bordo, 3:40, terra 3:30, está pronto para o ataque. 3:40, confirma o POB alternativa, por gentileza. 3:40, Teresina, 169. Stax via Índia, ponto de espera, torre 1 na noite, decimal 95, altímetro 1013, bom voo. De 2.95 e 3, obrigado, bom trabalho. 3, 2, 1. boa tarde, o Xanamia 315 estabilizado na final. Xanamia 315, já baixou a travada? Baixou a travada. Tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 140 graus, 08 nós, altímetro no 0 no 3. 148, 1013. Guarulhos, 300. Confirma o TAN 3805, quem chamou? Afirma, o TAN 3805. Prepara a saída da Eulê da Morte para a guarda costa. Sim, TAN 3805. Editor de Salvador, Oxané 6141, está uma milha de para embaixo trabalho. 6141 do Oxené, continua aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 3, confirmando o trem já é baixo travado? Trem baixo travado, 1013 de assustado, Oxené 6141. Gente. TAN 3206, ele mantém cabeceira no zero, agilizando manobras. É depois da Avianca, meia milha para o externo, aproximadamente. Agilizando manobras, TAN 3206. Oxenem 6315, seu solo 36, libera o sistema solo 121, decimal 9. A direita 219, lembrando. Agilizando, à medida do possível. Já está saindo. TAN 3216, autorizado a decolagem piscina 0, vento 180 graus, 07 nós, altímetro no 0 no 3. Reporta um ponto, espera táxi aí para Balti, metrô no 0 no 3. Poxa, NM 141, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 1 no 0, NM 141. Fria piste no 7, reposta sobre a cabeceira, pronto. O TAN 3206, decolado de Salvador 37, controle 1-1-9, décima 8. 19-8, obrigado, ótimo dia. A direita na saída da Euleda, ótimo. Transponder 5-1-4-4, controle 1-1-9, décima 8. Aerovia peso 1 no 0, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Sim, está autorizado o 340 para Guarulhos, via Presolou 90, inicial até a posição Brind. Decolando 10 com curva direita, na saída da El, Leda, Motiva, transponder 5144 e o controle 199.8, TAN 3805. 2805, atendimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no gate 06. Reportada para o pushback acionamento, 3205. Puxaré 6315, táxi via Juliette para o gate 07. Juliette, gate 07. Ou Xoré 6141, no táxi via Alfa Juliette, teu gate 09. Alfa Juliette, 09. São 3283, copia? Pouso, piscina 0, vento 150 graus, 07 nós. TV Pouso, piscina 0, tá 3144. Seu 360, decola da 10, com primeira curva à direita na saída a Abor Elefa. Aerovia peso 17, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transfondo de 5151, no controle em 119.8. Seis, saída agora, Elefa. Os três, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. Mas parece que eles frisaram em coordenação com a equipe de solo, reporta ataque. Será? Romeu Quilo Serra Lima, autorizada a decolagem, pista 17, o vento 150 graus, 08 mais. Tantrizino 44, seus solos 41, direito 121, décima 19. Direito 219, Tantrizino 44. Salvador, muito boa tarde. Tan 3144 livrou na sua escuta. Tan 3144, táxi de Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette 04, Tan 3144. Romeu Quilo Serra Lima, decolado de Salvador 42, o controle em 119.8, bom voo, até a volta. Ah, ponto baixo, até a volta, Quilo Serra Lima. Ítalo Salvador. Tran 3205 no 06, pushback e acionamento. 3205, aguarda para pushback e acionamento. Aguarda, tá 3205. 3805 é autorizado, coordenação, pedi petição no reporta para o táxi. Frente, coordenação para livre, puxa, acionamento, reporta táxi, tá 3205. Safari 2230 com 73 no POB, 4 horas e meia, alternando Salvador, tá pronto para o táxi. Autorizado, táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera, torre 1, no 8.95, altímetro 1013, bom voo. Índia, chamada 118, novo voo. Ponte espera da ANA 0-2230, da Passaria. Passaria 2230, autorizado, aliás, decolar a pista ANA 0, vento 170 graus, 089, ajusta ANA 0, ANA 3, Passaria 2230. Ali decola 2230. Salvador, voo 1397, tem informação ótica. Quando possível, Congonhas, boa tarde. Boa tarde, voo 1397. Informação ótica, confere e confirma o nível? É o 360. Gente, confia? Confia. Autorizado Congonhas, São Paulo, nível 360. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulê da Morte. Vem cá. Aeroveículo do 1-0, após prossegue de acordo com o rota previsto no pós-voo. Transponder 515, site controle em 119.8. É, só vou repetir o transponder. 515, site ao transponder. 360, nível autorizado, decolando à direita após decolagem da 10, Tael, Lita, Monte. eu vi a Alfa Zulu 1-0 após segue com o plano 5-1-5-7, transponder controle 1-1-9-8, é o voo 1-3-9-7. Bono 397, protegimento correto no gate 03, reporta pronto para o pushback e acionamento. Por pushback e acionamento. Solução 3205 para o táxi de CLB 171, autonomia 4 horas, alterna com fim. Confirma somente a autonomia? 4 horas de autonomia, até 3205. Gente, 4 horas de autonomia, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera até o Rio 1 no 8, decimal 95, altímetro 613, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto espera, 1-1-8-9-5, da 3-2-0-5, boa tarde. Salvador, azul 4196, 8 milhas de leste para o centro. Azul 4196, ponto marcador externo, baixar travado, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, chama na azul 4196. Azul 4196, passo sistema. Azul 4196, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1970 graus, 0612 a nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pistão no 0, no 0 no 3, azul 4196. Salvador, boa tarde, tá 3205, ponto de espera da 1-0, pronto, visual, ponto da final. Tá 3205, ciente, manter o ponto de espera. Mantém, tá 3205. Tá 3005, mantém a posição, temos um Boeing da Gol, já próximo ao externo. Tá 3205. 241 no 8, no solo 55, direito no 121 no décimo 9. Direito no 219, 41 no domínio. Bolo 946 na escuta da torre. No 964. Muito. Baixar travado, o 964. Alfa Juliette para o gate 08, azul 41. 4, boa tarde, tráfego avistado, altímetro 10 no 3, o vento 16 0 grau, 05 nós, autorizado pouso, pista no 0. Civil pouso 90 no 9. 3205, visual com o bang da Gol na cor, sinal, pista no 0. Firmou visual, tá 3205. Após a passagem do bang ali, mantém cabeceira no 0. Após a passagem ali, mantém o no 0, tá 3205. Salvador, agora 397, portão é o 3, para o pushback acionamento. Bora 397, para o nosso equipe de sol é a porta para o táxi. Para o táxi, 397. Bolo 964 no solo 57, direita 121 no décimo 9. Bolo 964, tá aqui. Alfa, importante da Juliette. 3805. Tráfego Salvador, boa tarde, é Papa Tango Lima Sierra Papá. Lima Sierra Papá, boa tarde. Confirma o horário dos seus votos. 1400. Confirme 1700. Afirmativo, 1700. Enche o 9700 e... Aguarda um minuto pra cópia, por gentileza. Confirma o pátio, é preciso que decola? Tá no pátio 5, decola da 17. Gente, confirma o pátio, não copiei? Pátio 05, decola da 17. Gente, pátio 5, aguarda a cópia. Pátio Vitor Uniforme. Senhora Papá, o seu plano foi feito aqui mesmo em Salvador, na sala IES? Afirmativo, senhor. Gente, não temos o seu plano no sistema, eu devo verificar com a sala IES, o senhor aguarda a coordenação. Para o táxi, segura 397, com 4 horas de autonomia, Campinas é alternativa, temos 195 CV. 397, pode confirmar as informações de táxi, por favor. 195 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, Campinas é alternativa, pronto para o táxi. 397, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1, no noite decimal 95, altímetro 1903, bom voo. É o ponto de espera, está autorizado via Índia, 1895 a torre, 1013, voo 397, exato, boa tarde. 164, via Juliette, portão 02, observando a saída do banheiro da companhia. 02, via Juliette, 964, observando. Voo 397, ponto de espera no zero, pronto. Voo 397, autorizado, alinhar e decolar, piscina zero, vento 160 graus, 0619. Autorizado, alinhar e decolar, voo 397, está piscina no zero, obrigado. 085, decola da 17 com primeira curva direita no Correio do Axé, mantendo a restrição de 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para estender até o nível 085. Acionando o transponder 0134 e o controle em 119 decimal E. Autorizado para selecionando o 085, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé, limitado a 1000 pés, 085, faz autorização para o 085 com controle, 0134 é o transponder 119 decimal 8, com controle em terra para Lançando para confirmar restrito no 1.000 pés no corredor chefe? Confirma aqui, restrito no 1.000 pés no corredor chefe. Tem, seu cotejamento correto, confirma o POB? POB 02. Tem, com 2 a bordo, para acionamento táxi, chama a torre 1.18.95, altímetro 1.013. 1.18.95, altímetro 1.013, está com a Serra Óscar, Lima, Serra Salvador, Papa Cândido, Papa Cândido, Papa Patango, Lima, Sierra Papá. O altímetro no 0, no 3. Reporte quando pronto para o táxi. Vai ser, acionar, reportará quando pronto para o Oxanã 6315. Aguarda um minuto, pra qual pensa? Você teria só a subida aí? Adiantar a subida pra lanche? Da Eule da Morte é a sua saída. O mesmo? Da Eule da Morte é a sua saída. Já está pronto pra copia? Da Eule da Morte, ok. Estou pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 110 com primeira curva direita na saída da El Leda Morte. Vai aerovia cruzou 110. Após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5176 e o controle 119 do sinal 8. Sim, autorizado 360 para Guarulhos e apresulou 110. A 10 decola curva direita da El. É, bridge Mótima, conforme a rota plano de voo, 5176-1198. Após a posição Mótima, o senhor irá interceptar o peso 1-0 e após a posição Bridge. Ok, Mótima, a peso 1-0, depois Bridge. E após de acordo com a rota previsão do plano de voo, o cotejamento foi correto, mando pronto, reporta para o feedback e o acionamento. Senhor ativo, está certo. Correio Lima, Serra, passar para Tati, para com dois a bordo, alterna Salvador. Lima, Serra, Papá, repórter no ponto de espera, taxi, Papá, o time 10013, confirmando apenas a autonomia. Autonomia de 6 horas e 30 minutos. Lima, Sierra, Papá, táxi via pista, reporta sobre a cabeceira 17, pronto. Reportará na 17, pronto, livre táxi sobre a pista, Lima, Sierra, Papá. Salvador, boa tarde, voo 2008. Voo 2008, reporte baixada travada, altímetro 1003. Padrão, reportará 38. Guru 008, baixou e travou? Baixou, travou. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 0612 a nós. É, livre pouso, 10008. Papatango, Lima, Serra, Papá, aguarda. Papatango, Lima, Serra, Papá, autorizada a decolagem, pista 17, o vento número 0 grau, 05 nós. Lima, Serra, Papá, autorizada a decolagem. 2008, eu sou Zona 1, direito no 21, 19. Direito 219, 2008. Papatango Lima, Serra Papá, decolado de Salvador, Zona 2, controle 119, décima 8. Controle 119, décima 8, obrigado, boa tarde. Passando da Juliette, 008.